Quero ficar no teu corpo, feito tatuagem. Que é pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem. Me perpetuar em tua escrava, que você pega, esfrega, nega, mas não lava. Eu quero feito bailarina, que logo se alucina, salta e te ilumina quando a noite vem. Feito cruz nas tuas costas, que te retalho impostas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Eu quero carne viva.